psiquiatra. Eu não tô doido não, doido não. Só tô jogando pedra em avião. Só tô beijando em boca de litrão. Meu problema não é de cabeça não, é de coração. Para meu filho Davi Lucas. Boladinho, boladinho, boladinho. Assim ó, tô pagando aluguel, morando no fundo do poço. Nas minhas lives em casa, só tá eu e meu cachorro. Depois que ela se foi, a vida aqui tá osso. Os vizinhos ligaram pro hospício, achando que eu tô ficando louco. Psiquiatra, eu não tô doido não. Só tô jogando pedra em avião. Só tô deixando em boca de litrão. Meu problema não é de cabeça não, é de coração, é de coração. Alô, meu parceiro Giliard Santos, mais um sucesso. Nas minhas lives em casa, só tá eu e meu cachorro. Depois que ela se foi, a vida aqui tá osso. É, rapaz, tá fácil não, hein? Os vizinhos ligaram pro hospício, achando que eu tô ficando louco. O doutor tá lá fora querendo conversar comigo um pouco. Canta, sapucaia. Boca de litrão, psiquiatra, eu não tô doido não. Só vocês, só vocês, só vocês. Psiquiatra, eu não tô doido não. Só tô jogando pedra em avião. Só tô beijando em boca de litrão. Psiquiatra, eu não tô doido não. Só tô jogando pedra em avião. Só tô beijando em boca de litrão. Meu problema não é de cabeça não, é